Titan. Metalize, cultive, viva, livre, ares bons, respire. A brisa suaviliza, desestabiliza. Nas palavras ditas, as verdades pinta. As paredes limpas, vozes escondidas, grita. Meus versos ganham vida, observa. Reservo o tempo, como o tempo passa, eu quero ao menos recompensar. As preces alcançadas nas batucadas, lá vão a alma, fortifica o espírito na calma. E a paciência é arma, destrava o mecanismo que te trava. Eu sei, sei, sei, sei. Muito sacrifício, porém o resultado é quase nada. Deixa levar, deixa rolar. Deixa tocar, deixa levar, deixa estar, deixa tocar, deixa acontecer, deixa rolar, deixa levar, deixa tocar, deixa rolar. Eu deixo o vento me guiar, levitar. Nas notas engasgadas, nas vitrolas, ora. Pras coisas ruins não tem hora. Embora que as boas intenções não seja das melhores, desenrola. Senão as feras te devora. Na sede de vitória, se perdem na própria trajetória. Anonimato da história sem glória. Sem glória. Verticalize seu espaço agora. Verticalize seu espaço agora. E o que for de ser será. Deixa levar, deixa estar. E o que for de ser será. Sem pressa, vai tá lá. Desfaça as crises, o lance é conquistar. Relaxa na calma. E o que for de ser será. Deixa levar, deixa tocar, deixa acontecer. Deixa rolar, ah. Deixa tocar, deixa rolar, ah. Anonimato da história sem glória. Não, não, não, não, não. Verticalize seu espaço agora. Deixa levar.